Quem tem dinheiro tá na pista, quem não tem lamente, chore o quê? Fica duro, dó, fica duro, dó. Eita, porra! Fica duro, dó, fica duro, dó. Vai, vai, vai. Respeita o menor. Respeita o menor. Respeita o menor.